Fala, Hernani, tudo bem? Eu não sei se tu lembra aí, eu te perdi umas dúvidas sobre equipamento e tal. Eu, na falta de certo podcast que eu ouço, confesso que conheci teu podcast através do Petri. E agora eu ouvi o... Terminei de ouvir agora esse último podcast que tu fez com o Brian do Decadência. E queria falar umas coisas, assim. Daí, na falta de quem dizer, eu vou falar... Acho que ninguém é melhor pra ti, eu não sei se tu vai ouvir ou não. Eu quero dar muita razão pro Brian. Eu acho que muita coisa do que ele falou é correta. Quando... Primeiro que a gente só tem o lado dele, né? A gente só tem a narrativa dele. E na própria narrativa dele, ele não nos convence que ele é um injustiçado ou alguma coisa assim. Agora eu recomendo pra tu ver como a literatura é universal, como as coisas não acontecem só conosco. Tem um grande clássico brasileiro que trata de uma pessoa que foi amargurada a vida toda porque se sentia traído e tudo mais, que é a questão do Dom Casmurro, cara. O Bento Santiago, o Bentinho, ele escreve um livro para falar da amargura que percorreu a vida toda dele. Ele também, assim como o cara do e-mail, se apaixonou pela Capitu desde pequeno e nunca passou pela cabeça dele ela ter outro cara e tudo mais. E no final da vida ele tem aquela questão da traição também. Daí ele se sente tão amargurado com aquilo que... Se sente tão amargurado com aquilo que ele não sabe mais quem ele é. Então ele tem um fenômeno que eu chamo de perda de identidade. Aquele ouvinte que te mandou o e-mail, ele perdeu a identidade dele. Ele não sabe mais quem ele é. Por quê? Porque ele se apaixonou desde pequeno por uma mulher. E na hora que as coisas não foram do jeito dele, ele ficou a vida toda amargurado, cara. E isso é muito triste, mas ao mesmo tempo não dá pra ter tanta pena assim, porque o cara não... Ele não tentou seguir em frente, sabe? Ele não aceitou que perdeu. Ele tinha que ter aceitado que ele perdeu e seguir a vida dele, porque... E também é uma questão de comparação, porque olha só, o cara... Ele mesmo falou que ele era um playboy, que ele consegue alugar lá os negócios, apenas no Rio, então ele tem o dinheiro. E ele podia fazer um monte de coisa com aquele dinheiro, só que daí ele prefere ficar ali agorando a mulher. E vamos refletir aqui, se ele tivesse ficado com ela, talvez ele não teria se mudado e experienciado outras coisas. E é tudo muito triste, cara. Porque a gente nunca vai conseguir convencer ele de que ele tá exagerando. Porque na cabeça dele ele tá completamente injustiçado. E isso acontece bastante com o pessoal daqueles grupos que a gente frequenta, cara, do pessoal da Real, do Desnudo e tal. Porque se tu for ver, cara, muita gente não tá ali porque acredita naquilo. Muita gente tá ali só porque passou por um trauma. Por um trauma com alguém e tudo mais. E daí procura um refúgio. Aí quer refúgio melhor do que um fórum que as pessoas ficam o dia todo falando mal de mulher e tal. Daí eles estão sempre querendo justificar as atitudes dela. Cancelei umas 15 vezes já o áudio, porque a gente vai falar conversando, daí fica complicado. Eu tô no meio da rua. E daí ele fala, não tem amigo, não tem ninguém. Aí pensa, olha tudo que ele viveu, mas mesmo assim ele continua sendo a mesma pessoa. Então o que tá acontecendo com ele é que ele não sabe nem quem ele é, cara. Entendeu? Com 30 anos ele não sabe o que, que ele é, ele nunca experimentou. Ele definitivamente deve estar vendo um moinho de vento ali naquele casal, porque... Não tem nada demais tão horrível assim. Que como o próprio cara lá falou, ela nunca foi tua. Sabe? Que era um amor de criança, era um amor bobo. As coisas começaram a ficar sérias assim quando ela conheceu o cara. Porque vamos dizer, pelo ponto de vista do cara que ele chama de favelado, a mulher dele é uma santa. Por quê? Porque tinha um namoradinho, parou de ter, ficou com ela, casou e ficou lá com ela. Agora, do ponto de vista de quem te mandou o e-mail, que é uma puta, que é uma desgraçada, e tananã, tananã. Então, é uma questão de ponto de vista. Ele fez de tudo pra queimar ela, só que ele não fala dele mesmo, que ele é sempre o coitado. Igual o livro Dom Casmurro. Então, se um dia tu for mencionar ele de novo, tu fala que ele é o... Fala que ele é o Bentinho moderno, o Bentinho do século XXI. Que a história do Dom Casmurro é muito parecida, se não igual. Abraço, Hernani. Até mais. A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos Neandertais resistem em suas cavernas. Muito bem, Vilma. Onde é que está? Onde está o quê, Fred? Meu chapéu do clube. Tenho uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos. Está começando Sociedade Primitiva com Hernani Carreira. Salve, salve, confraria. Hoje nós estamos gravando aí um programa. Tô bufando aqui porque eu acabei de mandar um açaizão massa. Ufa, é isso aí. E hoje quem tá aí com a gente é um amigo que tá desde o comecinho. E ele veio aí dar uma ajuda no tema de hoje, porque ele sabe muito sobre esse tema. E ele tem tanta experiência quanto eu, ele vai me ajudar aqui hoje. Hoje eu recebo o grande Emerson Yuri, do Retrocesso Podcast. Fala, Emerson. E aí, mano, beleza? Beleza, Emerson. Emerson, o tema de hoje é um tema espinhoso. Eu mudei de tema na última hora. O Emerson ia fazer um programa sobre diferença da mulher de cidade grande e mulher de cidade pequena. Só que ele... Só que nós gravamos um programa, um e-mail, um programa de e-mails, e ele falou tão bem falado, mas tão bem falado, que eu resolvi mudar de assunto na última hora. Mas tem mais ou menos. Tem um pouco a ver também. Você vai ver só, Emerson. Eu vou chegar numa parte que vai ter a ver com cidade pequena e cidade grande. Você vai ver. O assunto hoje é o seguinte: crescer ao lado da mulher. Quando a gente é pobre, pobreta, igual eu sou, eu sei que o Emerson é o Emerson. Se alguém vier chamar o Emerson de boy, eu sei que o Emerson não é boy, eu sei, eu atesto. Eu queria te falar uma coisa: quando a gente é pobreta, a gente pega e fala assim, ah, vou arrumar uma namoradinha, porque nós vamos crescer junto e não sei o que. Tá bom, até aí, show de bola. Só que... Ô Emerson, elas pegam e pulam fora do barco no meio e a gente toma no cu. Ah, ela vê um barco maior e mais bonito, com certeza ela pula fora, cara. Né? Oxi. Eu só queria que chegue a começar com uma pergunta pra você, sem ser amargo, sem ser nada. Na sua opinião, mas sincero também, se você achar que é tudo idiotice, que é tudo bobozeiro, pode falar. Beleza. Hoje em dia, tem como você conhecer uma mulher pobrezinha e vocês dois crescer na vida juntos? Sim ou não? Disserta sobre. Sim, mas a porcentagem é muito pequena, cara. Muito pequena mesmo. Eu vou dar a maioria vai querer pular fora. Oh, com certeza, cara. Eu vou dar um exemplo que, tipo assim, pode acontecer com muitas pessoas que moram em cidade pequena. Você tá lá, você conhece uma menina que é pobrezinha, é simples, e vocês começam a namorar. Aquela coisa bonita, aquela coisa legal. E chega um momento que você, sei lá, arruma um trabalho. E você começa a ganhar bem e a vida de vocês dois começa a ficar boa. Só que ela vai vendo, ela vai começando a ter... você vai comprando coisas melhores pra ela, vai comprando um anel, vai comprando uma roupa, vai levando pra passear, vai levando pra fazer viagem. Porque, de qualquer jeito, homem gosta de dar tipo agrado pra mulher. Gosta de ver a mulher feliz, gosta de ver a mulher satisfeita e feliz com o que ela tem ali, entendeu? Tanto que tem até muito caso de caras que não tem nem onde cair morto, mas eles fazem tudo que podem pra poder, sei lá, parecerem bonitos ou parecerem legais pras mulheres. Isso tem muito. E como tem? Vê aqueles funkeiros lá que, sei lá... O cara não tem reboco em casa, mas usa um óculos da Oakley de R$400, velho. É, cara, tu já viu aqueles óculos, parece o óculos do Predador, assim, que custa, sei lá, R$1.300, cara. É, ué, pois é mesmo. E você acaba, tipo, dando aquilo ali pra mulher e tal, Mas vamos dizer que aparece um cara que tem mais do que você. E ainda mais hoje em dia. Eu acho, cara, e eu não tô querendo ser, tipo, muito negativo nisso, mas, cara, tem muita possibilidade da mulher chegar e falar que nem, fazer que nem eu falei no começo. Pular pra outro barco, cara. Por isso que, tipo assim, eu acredito que realmente tem como, mas é bem difícil. Ô Emerson, você usou um exemplo que eu achei muito feliz. Muito feliz. Eu até queria te dar os parabéns. No programa de e-mail, você falou assim: gastei 3 anos com uma mulher. Dinheiro, esforço, cuidado, carinho. Se eu tivesse estudado esses 3 anos, teria certamente passado ou num vestibular ou num concurso público. Estaria ganhando uns 1.500 aqui, tranquilinho. Ô Emerson, eu gastei muito dinheiro e muito tempo com essas duas vagabundas que fuderam minha vida. Vamos arredondar pra baixo. Que eu gastei pra baixo 5 anos. É uma faculdade. Eu poderia estar formado em ADM, poderia estar formado em letras, poderia estar formado em história, poderia estar formado em várias coisas. É uma faculdade. Ou seja, nessa fantasia, talvez até Matrix, de crescer junto com a mulher, a gente tá jogando muito tempo e dinheiro fora, o Emerson. E como, cara? Eu não sei se você acha também, mas você acha que, tipo, essa coisa de você ter um relacionamento com alguém e você crescer junto com essa pessoa, você acha que isso realmente existe? Porque realmente tem como, né? A gente pode ver casos de, sabe, pessoas mais velhas e tal que conseguiram fazer isso. Mas se você perceber, até hoje em dia, mesmo tendo o tanto de coisa que tem no mundo, eles ainda não colocam esse pensamento na cabeça das pessoas. Não, mas isso aí tem explicação. Isso aí é a Matrix. A Matrix, ela fica jogando o povo lá e aí aparece mais cantor falando história de amor e mais história pra te jogar mesmo dentro da Matrix e te selar lá dentro, pra você não ter como sair mais. Aquelas musiquinhas. O cara fica. É, as musiquinhas românticas e tudo. É pra você ficar lá selado lá e não ter nem como fugir. É a Matrix, isso aí é foda mesmo. Mas olha, Emerson, eu quero fazer um parênteses aqui com você. Uma mágoa que eu tenho. Se essas jumentas ficassem até o final, nós crescia. Porque a gente não tem muito segredo. É trabalhar e estudar. É só elas ficarem juntas. Não, elas estão atrás das fortes emoções. Eu já vi várias histórias que elas vão atrás das fortes emoções. Chega lá, dá com os burros na água, se fode, toma no cu. E aí fica muito pior do que estaria junto com você. Você já viu esse tipo de situação também ou não? Já vi, cara. Já vi, sim. Eu não sei se aconteceu, chegou a acontecer com a minha ex, mas quando eu tomei vergonha na cara e parei de ficar chorando as pitangas e fui seguir minha vida, e eu comecei a crescer realmente, eu comecei a pegar o meu tempo e realmente crescer, e ela começou a ver isso, ela veio atrás de mim, pô. Ah, é? Veio quase sempre. Ela via meus stories lá no Instagram. Mandava mensagem pelo Instagram também. Pra você ter... Olha pra você ver como é que é. Pra você ter uma ideia. Até mesmo quando eu voltei pra cá, voltei pra Pernambuco, quando eu cheguei aqui, e depois de alguns dias que eu tava tirando foto e tal, mandando stories, que eu tava vivendo com meus amigos, que eu tava relembrando e tal, o tempo que eu passava por aqui. Sei. Ela mandou uma mensagem pra mim falando que tinha ouvido todos os meus podcasts no meu canal, pô. Olha só. E falou, que tinha gostado muito e tal. Eu não sei se foi pelo fato dela ver que eu tava alegre e que, tipo, aquilo que tinha passado passou pra mim, tá ligado? E eu tava, vamos dizer assim, focando meu tempo agora em crescer. E ela viu que eu tava bem. E eu simplesmente falei pra ela, tá ligado? Em breve eu vou postar mais no canal. Obrigado. E não falei mais com ela. Aí depois de alguns dias ela veio mandar um oi e tal pra comentar comigo. Eu não sei se eu fui. Não sei. O pessoal tá ouvindo, pode achar o que quiser de mim, mas ela veio conversar comigo e eu falei assim pra ela, eu falei, olha. Eu guardo uma certa raiva com ela porque ela foi muito filha da puta comigo. Mas eu falei pra ela assim, olha, se você continuar conversando comigo, querendo conversar comigo, eu vou tirar print e vou mandar pro seu namorado. Você falou? Falei pra ela. E aí? Cara, eu só mandei isso e ela não respondeu mais. Caralho. Por que eu não sei, cara? Porra, ela não foi ela que quis me dar um pé na bunda? Não foi ela que viu quando eu tava numa situação ruim? Em vez de ela estar do meu lado. Como se, cara, se eu fosse, eu não faria isso que ela fez comigo com nenhuma pessoa, cara. Ver que você tá numa situação ruim, em vez de te ajudar, tá ali do seu lado, pra crescer junto. Porque pra crescer junto, existem dificuldades também. O pessoal acha que esquece isso. As musiquinhas não falam isso também. As musiquinhas não falam isso. Como assim você fala? É. Quando eu terminei com ela, eu tava numa situação muito ruim. Você mesmo tá de prova. Até uma situação horrível. E ela foi e me deu um pé na bunda. A gente terminou e tal, e deu no que deu. Só que quando ela viu que eu tava numa situação melhor, que eu tava feliz e tava de boa comigo mesmo, mesmo eu falando pra ela que eu não queria mais conversar com ela, ela continuou me procurando. Ela continuou mandando mensagem, ela continuava mandando indireta. Mesmo sabendo que eu tinha falado pra ela, e não foi só uma vez, pra ela me esquecer e me deixar de lado. Porque já que ela quis me dar um pé na bunda e ela quis ficar numa coisa melhor, quis escolher uma pessoa que tivesse uma situação melhor, entre aspas, que era mais dinheiro, ela não quis crescer junto comigo, que era sempre uma coisa que ela vivia falando, né? Quando ela viu que eu tava numa situação boa, continuou, quis voltar a ter a amizade, entre aspas, comigo. Vai tomar no seu cu, filha da puta. Pois é, cara, pois é. O pessoal ainda não entende. Ah, por que você fica com raiva dela? Por conta dessa filha da putagem, né, cara? Mas, ô Emerson, vamos voltar lá. Pera. Vamos voltar. Pronto, vamos lá. Emerson, vale a pena pagar uma faculdade pra mulher? Não. Por que não? Porque tem muita chance de dar merda. Uma coisa que você pode muito bem fazer é, também se quiser, né? As coisas de cada um. É você dar dicas. Não dar dicas, mas você tá do lado dela. Vamos dizer assim, como tem muitas pessoas que preferem fazer, sei lá, arrumar um trabalho primeiro, né? Ou passar num concurso e depois fazer faculdade, não é? Você pode falar pra ela, pô, arruma um trabalho, ou vamos atrás de um trabalho, vamos atrás de estudar pra passar num concurso, ou, sei lá, até mesmo, sei lá, tenta aí passar numa faculdade pública. Se bem que uma faculdade pública ela pode levar uma lavagem cerebral. Ah, aí você vai virar cucão. eles ensinam que o certo é a mulher ser livre e que tem que ser assim mesmo e que ela tem que fazer o cara de cucão, que isso é moderno. É realmente. Pronto. Tirando essa parte aí, eu acho, cara, que o pior é que, cara, não tem como tirar isso da cabeça, cara. Tem muita chance de dar merda, cara. Imagina, velho, você gastar, sei lá, eu não sei quanto é um curso, assim, numa faculdade e tal. Eu acho que, vou dar um exemplo, um curso de medicina. Vou colocar lá o curso de medicina. Eu acho que é mais de 300 mil, né? Ou é menos? Sim. Não, muito mais, tá louco? Medicina deve dar quase 1 milhão, cara. Caralho. Sério? Pronto, vamos dar logo esse exemplo. Imagina você... Ó, medicina, deixa eu falar pra você, medicina é 5 mil por mês. Faz aí, 5 mil vezes 12. Caralho, velho. 10 vezes 5 mil vai dar 50 mil. 60 mil. 60 mil por ano. Medicina é 7 anos. 50 mil vezes 7, dá quanto? Não, tô falando mentira. É 8 anos, é 5 de graduação. É 5 de graduação e 3 de residência. Só que a residência é que eu não sei se paga mensalidade. Vamos supor que seja só os 5 anos. Vamos supor, não tem problema. Se possível. Aí vai dar 50 mil. Não, 60 mil por ano. Se for 50 mil, dá 400 mil. Vezes. Não, peraí. Não, que 400 mil? Peraí. Não, 60. Anos? Calma aí, 60 mil vezes 5 anos. Nossa, Emerson, você tava certo lá no começo, filha da puta. 300 mil. 300 mil, né? Cagão do caralho. Não, caralho, eu sabia. Então tá bom, 300 mil. Ah, e aí? Pronto. Não, aí beleza, você pagou 300 mil pra sua mulher. E aí? Aí pronto, você pagou 300 mil. Aí quando ela termina, ela dá um pé na bunda. Porra, puta que pariu, Hernani. Hernani, você conhece o Ohara? Não. É um cara que ele tem um canal no YouTube, ele é japonês e tal. Mano, a história desse cara, eu até tava escrevendo um roteirozinho pra fazer um podcast. E esse cara, eu vou dar um resumo. Esse cara, ele tava namorando, ele morava no Japão, ele tinha um canal no Japão. Era um canal legal, era um canal que tinha muita visualização pra época. Ele tinha um carro muito, muito, muito, muito bom. Ele fazia aqueles drift, não tem? Lá no Japão e tal. Ele fazia vídeo mostrando a cidade do Japão e tal. Era um cara que você realmente via que ele tava bem, cara. E ele pagava, ele trabalhava no Japão, se esforçava pra caralho. Todo mundo sabe que o trabalho no Japão é difícil. E ele se esforçava pra caramba pra pagar a faculdade da mulher dele. Adivinha o que a filha da puta fez? Formou e pé na bunda. Exatamente, cara. Você tem que ver a situação dele agora, cara. Parece que a alma dele foi roubada, pô. Sério? Sério. E depois eu vou mandar o canal pra você, cara. Sério, dá muito... Não, fala pros ouvintes aí como é que chama. Fala pros ouvintes. Eu acho que é Thiago Ohara. Se você botar Ohara no YouTube, você já encontra. O-H-A-R-A. Exatamente, Ohara. Aí, ouvintes, procurem aí. Podem procurar. Os vídeos antigos dele, você pode acabar encontrando. Porque tem alguns caras que baixaram, né? E colocaram... Tem até um canal aí que tem um vídeo dele falando sobre a separação. Que é um vídeo bem triste, cara. Bem triste. E, cara, é sério, velho. Coitado do cara, velho. Coitado, velho. Eu uso isso como exemplo, cara. Puta que pariu, era pra eu ter te falado isso antes, velho. Pra ter te mostrado o canal e tal. Mas também tu mudou. Mudei o tema da última hora. Mudei o tema da última hora. E por conta disso, cara. Ô, Emerson, e pessoa que paga carteira pra mulher? Você acha que vale a pena pagar carteira pra mulher ou não? Cara, a carteira. Carteira não é barata, né? Carteira com uns. Quanto é que tá aí em São Paulo, velho? Não, a carteira vai girar em torno aí. Se for só carro, uns 1.500. 1.500, cara. Pô, se tu tem dinheiro, eu acho que fica mais fácil. Mas aí você pode ficar pensando, né? Pô, vai que eu pago pra ela e ela vai começar a pegar o carro aí pra dar aí muito aí em outros lugares, né? Pra dar uns rolês, sair com os amigos. Se começar a fazer isso, cara, tipo, se ela começar a querer sair com amiga, querer fazer rolê, aí a história é diferente. Mas eu acho que vale, cara. Mas também depende. Porra, velho. Mulher também não ajuda, né, bicho? Puta que pariu. Não, é foda. Ô, Emerson, quando que você acha, na sua opinião, agora vamos discutir aqui, que, tipo assim, vamos supor, você foi lá e combinou com a mulher, nós vamos crescer juntos. Pronto. Quando que você acha, quais são os primeiros indícios que você nota que ela tá querendo pro lado fora do barco? Cara, eu acho que... Cara, eu acho que quando ela começa assim, vamos dizer assim, ela sempre vivia falando pra você, vamos crescer junto, vamos fazer isso junto, e vamos dizer assim, ela te dava o apoio, ela falava, vamos lá, vamos tentar, vamos conseguir, e aí ela começa a botar um pouco mais o pé pra trás. Não, que isso vai dar errado, que isso não pode dar certo, também tem, pô, tem o sexo, né, tem o sexo. Dor no sexo. Dor no sexo, dor de cabeça... Falar que não tá muito bem. Não tá muito bem, né? Ah, não tô muito bem. Tipo, o sexo não tá mais com aquela... Com aquele amor, entendeu? Com aquela... Realmente com aquela paixão. Que você realmente fode com vontade. Que realmente ela fode com vontade. Que você realmente vê que ela tá sentindo prazer. E você também tá sentindo prazer naquele negócio morno, entendeu? Eu realmente eu não acredito que... Nesse negócio que o pessoal fala, que quando tá casada aí, que abaixa o fogo, que o sexo fica morno mesmo, que isso é coisa de casamento. Cara, isso aí eu acho balela, velho. Isso aí eu acho que eu não acredito não, velho. É. Eu realmente acho que, tipo assim, se você tá com uma pessoa, cara, pô, você vai, assim, no sexo mesmo, você vai comer ela com a mesma vontade que você comia ela no tempo que tava namorando. Acho que até mesmo você até já falou pra mim, cara, o sexo eu acho que é o melhor termômetro pra relação. Ah, o cara. Sexo conta tudo. O sexo é uma... ele puxa a ficha. Quando... é ali que você descobre as coisas. Cara, quando... é... eu lembro que... você quer ver outra coisa que é interessante, Anderson? Agora eu vou fazer um negócio aqui que vai ter o vídeo. Agora vai ficar até bravo comigo. Vira lá. Você quer ver... olha como é que o sexo, ele é o termômetro. Presta atenção. Quando a mulher, ela chega na cama e ela não aceita mais a submissão do homem, pode ver que tem coisa errada, Anderson. Tipo assim, vou explicar pra você vai entender. Presta atenção. Não é que a submissão... vai ter ouvinte aí que vai achar que eu tô falando de amarrar a moeda, nada disso. Você chega lá e fala assim, não, então vem cá, pá. Aí de repente você fala assim, não, agora vira daqui. Não, não quero. Não, mas como você não quer? Vira aqui. Não, não, não, continua assim. Tipo assim, é o homem quem conduz na cama, o Emerson, não é a mulher. Só isso, se tiver ouvinte e quiser ficar bravo. Mas é, gente, é o homem que conduz na cama. Concordo com você, cara. É o homem que tem que dominar assim na cama, né? Ele que, tipo, tem que... mandar. Eu vou botar entre aspas, né? Pra não vir nenhum chato. Mas aí, elas também querem, Emerson. Você acha que elas... ô, Emerson, você acha que elas querem... vamos discutir então, Emerson. Vamos parar com moralismo. Você acha que elas querem um cara virgem, cabação, que não sabe... ah, mas você quer que eu faça o que agora? Não! Não quer, cara. Você já chega e já senta a chinela mesmo e vai, já põe o bambu pra dentro e pá, já vira e faz e tal, e já levanta e já desce. Não é assim, Emerson? Com certeza, cara. Se você for, sei lá, se você for muito, ah, não, que... eu quero fazer com amor. Ah, não tem isso não, cara. Você tem que fuder, cara. Você tem que fuder. É, e tem que ser meio sujo também, não sujo de sujeira, sujo de indecente, não é, Emerson? Exato. Chegar, cara, com muita... ah, eu quero fazer um amor, vou fazer um amorzinho com você. Fala aí, Emerson. Tá fudido, cara. Cara, não tem como, cara. Imagina, você... vou dar um exemplo. Você sai com sua... sai com sua namorada e tal, aí você chega em casa, vamos dizer que vocês moram juntos e tudo mais. Você chega em casa, aí você já pega ela, já bota ela na parede, já começa... dá uns malhos ali mesmo, começa a beijar ela e tudo mais, aí vocês entram pra casa, aí você já vai, sei lá, tira a camisa dela, já dá um tapa na bunda, você tem que mostrar que você realmente, tipo, você tá mandando ali, entendeu? E você sabe o que você tá fazendo. E você sabe o que tá fazendo, tipo, você, vamos dizer assim, que a mulher, ela tá ali na vontade, ela tá querendo fuder, e você fica... você gosta que eu faço isso? Ah, não, cara, não tem... ah, velho. Já tem que chegar já fazendo e acabou. E aí que você ganha, Emerson. Porque na hora que... eu não sei se já aconteceu isso com você, Emerson, comigo já. Você ganha que a coisa tá errada quando você vai puxar, quando você vai conduzir. Ela fala, não quero. Não quero ficar assim. Não. Tipo assim, você tem que ser a autoridade na cama, cara. Caralho. Essa é um puta de um termômetro, Emerson. E é difícil explicar, porque em tempos de politicamente correto... vai ter gente maldosa, Emerson, que vai dizer assim, ah, mas o Hernani tá falando que então a mulher tem que fazer o que ela não quer. Não é isso, ouvinte. É que você tem que conduzir. Quando ela não tá aceitando a sua condução na cama, já tá coisa errada. É ou não é, Emerson? Assim, fala aí, Emerson. Com certeza. É, tem até um exemplo, quando algum tempo antes de eu terminar meu último relacionamento, cara, o certo com a gente, cara, eu não reclamo. Eu fui o primeiro dela, eu tirei a virgindade dela e tal. Mas, cara, depois de um tempo, né, que ela já tava meio que, né, já tava maciada já, pô, o sexo era muito bom, cara. Não tinha nada a reclamar, não. Eu tive outros sexos depois que foi bem melhor, mas ali era o que eu tinha e era muito bom, cara. E ela era, pô, botava ela de um jeito, ela ficava, botava do outro, ela ficava. E quando terminava, cara, e tal... tava satisfeito. Ela tava satisfeita, ela vinha, me abraçava, me beijava, ficava fazendo carinho na minha cabeça. Tipo, se uma mulher não gostou de fazer aquilo, ela vai dar um beijo em você? Vai ficar abraçada com você? Vai ficar fazendo carinho na sua cabeça? Não vai, cara, não vai. Mas é depois eu comecei a ver que tava muito, tipo, tava só do papai e mamãe, aí eu queria fazer no outro jeito, ela, não, fica assim mesmo. Olha aí, Emerson, olha aí, hein? E você não tinha me contado isso. Pois é. Eu mas falei o... aqui e acertei na frente, olha mas aí. Mas o bestão aqui, né, vamos ficar do mesmo jeito então. E aí o que que foi? Eu deixando do mesmo jeito, tava sendo mão mole, tava sendo cavação. Isso que você falou é um negócio interessante, né? A mulher, ela é interessante. É o seguinte, ela vai dizer pra você que ela quer um negócio, mas é pra ver você negar pra ela. Só que o homem, na bondade, ele faz. Vou dar um exemplo pra você, Emerson. Ela fala assim, amor, posso ir numa festa sozinha? Ela quer ver você. Ela tá fazendo isso pra ver se você tem autoridade de falar, ó, vai tomar no seu cu. Você não vai porra nenhuma. Vai pra puta que o pariu e manda essas amigas suas e tudo ir pro inferno. Ela quer ver você tomar atitude de homem. Mas aí você, na bondade, você pega e fala assim, pode, amor, pode ir na festa. Aí ela vai lá, cucão, não sei por quê. Porque ela tá querendo as fortes emoções, ela quer achar um. Isso aí eu acho que é até um pouco de ruindade, viu, Emerson? Porque é o seguinte, você tá em paz e ela vem trazer a guerra pra dentro de você, entendeu como é que é? Cara, impressionante. E ela quer ver você, isso, e o mais importante, ela quer ver você negar o pedido dela. Olha, não é bizarro, mas isso existe. O pior é que existe, e existe isso. Eu até lembrei agora, cara, veio como se fosse um flash aqui na minha cabeça. Eu lembrei de um podcast, até do Petri mesmo, que ele tava falando com um cara lá como é que... comi uma mulher e tal. E ele fala assim, ah, você chega assim. Ele tem uma hora que ele fala lá, você pega na cara dela, no rosto dela, você chega bem perto da boca dela, como se fosse beijar ela. E tipo, aí você não beija ela, entendeu? E, tipo, você faz a vontade, aí você afasta o rosto e fala não. E cara, isso mata qualquer mulher, cara. Isso aí a mulher vai ficar doida, porra. A mulher vai querer dar pra você até a noite clarear, pô. Mas é mesmo. Mas voltando lá no tema sobre a questão, ué, vamos voltar lá. Então, peraí, o sexo é um dos termômetros que o homem identifica que a mulher já tá querendo pular fora do barco. Nossa. Outros indícios que tem, Emerson, você já falou um, que é quando ela começa com conversa de que não vai dar certo e tal. Você tem algum outro indício que você se lembra? Cara, um outro indício que eu me lembro. Eu tenho um interessante, Emerson. Pronto, fala o seu primeiro. Eu tenho um aqui no pente pra soltar pra você. Pronto, eu já vou pensando aqui. Não sei se você passou por isso, mas nos dois que eu tive, nos dois relacionamentos sérios que eu tive, quando ela começa com história que já não tem mais ciúme de você. Eu ia falar isso, mas. O meu foi certinho, elas não tem mais ciúme. Por quê? Porque você já tá tão entregue, você já perdeu tanto respeito que ela acha assim que perdeu você e nada é a mesma coisa, entendeu como é que é, Emerson? É, e principalmente que mulher tem muito disso, daquilo, né? De ela saber que tem outras mulheres que vão tentar ficar com você. Porque elas sabem que, tipo, elas conseguindo ficar com você, elas vão se sentir bem, porque elas tiraram um macho de outra fêmea. Então, tipo, se a mulher não for ao ponto de ter o ciúme doentio, que nem aquelas loucas que, sei lá, fala que vai matar o cara, sei lá, fala que vai atropelar o cara, ou quebra, sei lá, quebra videogame, quebra televisão, aí eu já acho meio doentio. Mas a mulher tem que ter ciúme sim, cara, tem que ter ciúme. Se a mulher não ter ciúme, começar a falar que tem ciúme, se você falar assim, ah, vou sair com meus amigos ali pra beber, ela fala assim, ah, ok, beleza. Só que essa questão do ciúme, ela é complexa, ué. Porque é o seguinte. Uma vez eu ouvi falar que a mulher do cafajeste... agora é uma teoria. Vamos debater aqui rapidinho. Mas tem que ser rapidinho, que a gente tem muita coisa pra falar. Diz que tem uma teoria aí, ué, que o ciúme da mulher é ofensivo contra o homem. Porque a mulher não tem ciúme do cafajeste. Ela não tem ciúme do bandido. Ela não tem ciúme do sociopata. Ela não tem ciúme do jogador, vamos supor, jogador de futebol. Você acha que mulher de jogador de futebol não sabe que ele come outras mulheres? O cara viaja, o cara tá viajando toda semana, indo pra um monte de lugar. Você acha que a mulher de um jogador de futebol não sabe que ele come outras mulheres? Eu sabe sim. Ou seja, cara, o ciúme da mulher é ofensivo contra o homem, por quê? Porque a mulher não sente ciúme do cafajeste, ela só sente ciúme do beta. Tem uma teoria que diz isso. O que você acha disso? Você acha que pode ser verdade ou você acha que é mentira? Cara, que acha? Eu acho que é verdade, e você até falou bem sobre essa questão do beta. Quando o homem tá namorando ou tá casado e tudo mais, tem que ter um pouco de. Como é que fala? Um pouco de balanço. Mas o balanço sempre tem que ficar um pouco a mais pro homem. Você acha que eu tô certo? Em que sentido? Vamos falar assim na... Que a mulher tem que gostar mais do homem do que o homem gosta da mulher? Não. Mas na questão da dominância mesmo, entendeu? Ah, isso total, é. Total. Tá Bom, certo, você concorda. Quando o cara é alfa, o cara tem total dominância ali, entende? Mas tem, mas por outros motivos. Tem porque, como ele é alfa, ele escolhe. Então, se ela não andar na regra conforme ele quer, ele vai sair pular fora, concorda? Concordo, ele não vai ficar com ela. E ela aceita, que ela sabe que ele fica com outras mulheres, ele come outras mulheres, e ela aceita aquilo por quê? Porque ela não quer perder ele. E realmente, ela não vai sentir ciúme. Eu acho que tipo assim, velho, eu acho que mulher assim, cafajeste, bandido, eu acho que elas têm um pouco de ciúme, cara. Um pouco. Mas elas aceitam, entendeu? Elas aceitam pelo fato de elas não querem perder o alfa. Elas gostam de se sentir dominadas, elas gostam do alfa, elas não querem, tipo, que acabe perdendo. E até mesmo se for um bandido, né? Elas não querem demonstrar ciúme porque elas não querem ficar careca também, né? Ai, ai, ai. Vamos voltar lá, Emerson. Outros sintomas aí que a mulher que você conheceu e vocês prometeram que iam vencer na vida juntos, agora está preparando aí para pular fora do barco e te fuder. Papinhos no face, no celular, ô Emerson. Por quê? Porque ela, como ela já conheceu outros caras que tem mais dinheiro que você, agora ela vai ficar com conversinha no Facebook e no celular. Caraca. Por isso que eu falo, celular de mulher sua não pode ter senha, Emerson. Se tiver senha, ela tá escondendo alguma coisa. E não tem esse negócio de falar, não, que fulano ou beltrano vai mexer, balela, bullshit. Isso aí Ô Emerson, o foda é o seguinte, é que vai vir nego aqui nesse programa falar que eu, que você é filho da puta, mau caráter, porque tem que confiar no taco. Ah. Isso é que é o pior, Emerson. Isso é que me machuca. Porra, velho, não. E o pior no meu taco eu confio, eu não confio nessa filha da puta aí, não é, Emerson? Com certeza, cara, com certeza. Ó, eu vou dar um exemplo pra você. Quando eu tava namorando e tal, ela falava, pô. Ela tá. Acho que ela namora ainda com. Acho que é o irmão do chefe dela. E ela falava, eu falo dele, né? Chegou a comentar dele. E falava assim, ah não, é um cara Y, X e tal, ele trabalha ali, mas eu não converso muito com ele. E ok. Sabe como eu tava morando no interior e ela tava morando na capital? Não tinha como eu ir pra lá, pro trabalho dela, pra buscar ela, essas coisas, né? Só que aí, quando o namoro já tava lá pra... Já tava, tipo, perto de terminar, ela tá... Tipo assim, tava com muito converseiro. Tava com muita conversa. Não, assim, não conversa dele, entendeu? Mas ela falava que teve um dia que ela demorou pra chegar em casa. E aí eu não sabia onde é que ela tava. Mas aí eu fiquei de boas. Ela chegou em casa e falou assim, eu tava no trabalho. Só que a gente tava conversando todo mundo lá do trabalho, tipo, o chefe dela, o irmão do chefe dela, e tava muito legal lá, e tava muito bom. E aquilo ali me deixou meio cabreiro, aquilo ali me deixou meio com raiva e tal. A gente até chegou a discutir, a gente até começou a brigar. E ela chegou e comentou pra mim, ah, você não confia em mim, ah, você não sei o que, ah, não sei o que lá. E hoje em dia ela tá namorando com o irmão do chefe dela. Olha pra você ver como é que é. Pois é, cara, pois é, velho. Isso é uma bosta. É foda, né, cara? Ô, Emerson, será que o negócio é esse tal, desse MGTOW que o pessoal fala, Emerson? Cara, porra, velho. Eu sei lá, velho, eu acho que não tem como, velho. Porque, tipo assim, mesmo mulher sendo, tipo, boa parte das mulheres sendo muito filha da puta. Você tá num relacionamento, você ter alguém, tá ligado? Você tem um parceiro. Ah, é gostoso, né, Emerson? Vamos falar a verdade. É bom. Pode falar. O dia fica mais gostoso. É, tudo é melhor, não é, Emerson? Vamos falar também. Senão aí fica parecendo aqui que nós tá mentindo também. É, cara, até brigo com um amigo meu que ele fica falando que mulher é a melhor coisa do mundo. E eu fico assim, não, pô, que negócio é esse? Mas ele fala pra irritar mesmo, entendeu? Mas, pô, mulher é um negócio bom. Mulher não sabe a força que ela tem. Ela não sabe como ela pode deixar tanto a vida do homem boa quanto a vida do homem ruim, entendeu? E coisa simples. Eu não acho que você, tipo, abdicar de ter um relacionamento com qualquer pessoa seja algo certo, entendeu? Tipo assim, não querendo falar que os caras estão errados, que eles podem escolher qualquer forma de vida. Qualquer forma de vida. Eles podem fazer o que quiser da vida deles, entendeu? Mas sei lá, eu mesmo acho que... Não sei, cara. Eu acho que você tem que ser um pouco mais filha da puta, entendeu? Com elas, no caso, entendeu? Não tipo pra ser chato. Mas, sei lá, não ser aberto demais. Não ser... Realmente, tipo assim, mesmo que você não seja alfa, entendeu? Mas você não pagar de beta, você não deixar nenhuma mulher pisar em você, você não fazer nenhum, como é que fala, velho? Não ficar bajulando demais sem ter motivo, não ficar pedindo desculpa sem ter motivo, porque é impressionante, né? Mulher nunca faz nada de errado e você sempre pede desculpa. Isso é impressionante. Não, isso não cara. Pode, de forma alguma. E tem muito cara que faz isso, cara. E principalmente hoje em dia, cara. Que eu até vi um post no Facebook um dia desses de uma mulher falando que... Reclamando que o namorado dela, só porque ela tava gorda, ela tava reclamando que o namorado dela falou pra ela que chamou ela pra correr, mano. E pra correr, pra diminuir, comer besteira, essas coisas, ela começou a, tipo, xingar o namorado dela num grupo lá, tá ligado? E o coitado nem sabia, entendeu? Aí depois ela foi e falou lá que ele pediu desculpa, que ele falou que aceitava o jeito que ela vivia a vida, que ela tinha que ser feliz e tal. Então ele deixou de lado o fato dela ser gorda, entendeu? E eu acho isso errado, velho. Eu acho que, tipo assim, velho... Na questão lá de você realmente abdicar de ter um relacionamento com alguém, eu acho que... Sei lá, acho que não é algo muito certo. Ô Emerson, voltando lá na questão de crescer junto com a mulher. Como que você acha que deveria ser uma relação que entre duas pessoas pobres saudável? Como que você acha que deveria ser? Por exemplo, o que cada um comprar é seu? Ou devia ser tudo dividido? Como é que você enxerga que tinha que ser? Cara, hoje em dia, eu acho que, assim, se fosse no meu caso, eu acho que se for duas pessoas pobres, elas podem, se elas se juntarem, elas podem conseguir mais coisas. Só que eu acho que deve haver uma individualidade. Realmente, se você, vamos dizer assim, tal coisa é minha, tal coisa é sua e isso é nosso. É um pouco difícil, porque vai ter que sempre manter isso. Isso é meu, isso é seu, e isso daqui, essa outra coisa, é nosso. Eu acho que sempre tem que se manter assim. Por quê? Você vai ter suas coisas, você não vai deixar de não ter as suas coisas, porque tem muito cara que, sei lá, abdica de tudo pra poder dar algo pra uma mulher, principalmente pessoas pobres. E... Mulher eu não sei. Você tem muitas ouvintes e tal. Até no meu podcast tem algumas mulheres que ouvem. Tem algumas mulheres que realmente elas ficam ali e tal. Mas não, acho que não tem o casal contrário, né? Da mulher dar tudo pro cara e o cara não dar tudo pra mulher. Eu já vi. Ah, muito difícil. Eu já vi casos tipo, de o cara não fazer nada. O cara ser um vagabundo completo e quem trabalhava, vamos dizer assim, na casa era a mulher. É bem difícil, mas boa parte é o cara que faz, o cara que compra, o cara que dá, e tudo pra mulher. Tanto que tem aquilo, né, que tem um pessoal que casa, né, é tipo no Japão, né, no Japão acho que tem bastante disso. Eu vi um documentário aí, falando que quem cuida do dinheiro em casa é a mulher, né? Então, tipo, todas as finanças, o dinheiro, tudo, o homem vai pra fora, trabalha, dá tudo pra mulher e é ela que fica com o dinheiro ali pra poder comprar as coisas, cuidar de tudo. Eu acho que numa relação de pessoas mais pobres e tal, tem que ser assim, tem que ter um pouco de individualidade. Entendi. Ô Ernst, qual dica que você dá aí pro ouvinte que tá com uma mulher e os dois estão pensando em crescer junto? Qual dica que você dá pro ouvinte? Cara, a dica que eu dou pro ouvinte é pra ele sempre manter um pé atrás. Sempre, cara, sempre. Dependendo da sua mulher, dependendo da cabeça dela também, você pode até ser um pouco mais... não sincero. Sincero também, né? Porque você não vai ser filho da puta e ficar inventando história. Mas você ser mais, tipo assim, no caso que eu falei, né? Você não abdicar de ter as suas coisas pra dar pra ela, entendeu? Você quer dar alguma coisa pra ela? Dê. Mas também tem as suas coisas. Tem amor próprio, entendeu? Não abandona os amigos. Não abandona... Eita, não abandonar os amigos. Falou bem agora. Filho da puta do meu colega só sai com a namorada dele agora. Cucão. Não, cucaço, cara. Ele só sai com ela, pô. Só sai com ela. E o pior é que assim... Não é desagradável... Quando ela sai, entendeu? Porque ela realmente é uma mulher que, tipo assim, ela não acha ruim as piadas que a gente faz. Ela mesmo fala que... Não incomoda? Não, então, incomoda um pouco. Porque tem algumas coisas que, tipo assim, vamos dizer assim, vou dar um exemplo de hoje. A gente saiu e tal, a gente foi só sair mesmo, conversar um pouco. Aí a gente falou assim, vamos tomar uma cerveja. A gente comprou uma cerveja, ficou sentado na praça. Tinha umas meninas sentadas lá perto. Então, as meninas, pô, bonita e tal, duas gostosinhas e tal. E dá vontade de comentar, cara. Dá vontade de comentar. Mas não pode. Não dá, porque tem mulher ali. Estragou o clima. Estragou, cara. E só era ela de mulher. O resto era tudo homem. Isso eu acho muito cucão, cara. Nossa, eu fala se não é, Hermes. Fala aí. Cara, nem quando eu namorava, cara. Quando eu namorava, eu só saía junto com ela, tipo, junto com os amigos, quando tinha... Casal. Casal. Quando tem casal, aí eu falo assim, não, beleza. Aí tem sentido. Aí sim, mas quando era, tipo assim, pra sair eu, ela e um monte de macho, não tem como não, cara. É foda, cara. Nego é viagem demais. Não tem como, cara. O nego acha que mulher é amigo, cara. Mas pode, cara. Mulher... cara, sua mulher não é sua amiga. Amigo é a pessoa do bar, tudo. Sua mulher é ferro, é outras coisas, cara. Não é pra ficar de papinho aí de... Ah, você é amigo da minha mulher. Que, mano, é amigo, cara. Nego viaja demais, ó. Pessoal, nossa. Eu acho que isso também é muita coisa que colocam aí na cabeça do pessoal, que tem que ser amigo, que não sei o quê. Isso é pura balela, cara. Isso aí é... É foda, não é, cara? Não, demais, cara, demais. Isso aí é... Não, ô, Emerson, fala uma coisa pra mim. Agora, questão de... voltando pra questão de faculdade. Nossa. E se ela quiser fazer a faculdade com o dinheiro dela, mas aí vai deixar de juntar dinheiro pra vocês? Como é que faz nesse caso? Aí, eu também, tipo assim, se ela falasse assim, vou usar o dinheiro da minha faculdade, e vai ser o dinheiro da minha faculdade, e o dinheiro que, vamos dizer assim, um casal que morasse junto, e ela parasse de gastar dinheiro com a casa, eu também deixaria de gastar com a casa. E isso ia acabar... Ah, de pirraça? De pirraça. Porque assim, cara, porra, se... Como você tá num relacionamento, cara, você meio que tá dividindo a vida com alguém. Porque você tá morando com alguém, você tá comendo, você chega lá em casa cansado e tal. Você tá tendo aquela relação com a sua namorada, esposa, enfim. E vocês estão ali juntos pra poder crescerem juntos. E tipo assim, eu falei, né, naquele caso, que você tem que ter individualidade. Mas você tem que ter individualidade, mas você também tem que saber que aquilo ali é pro casal, é pra vocês dois, e a outra coisa é só pra você. Quando começa a ficar só isso aqui é pra mim, no caso dela, né? Só esse dinheiro aqui eu vou gastar só com faculdade, só com coisa da faculdade, você se vira aí. Aí, cara, ela não tá querendo ter uma vida com você, ela não tá querendo dividir uma vida com você. E eu acho melhor até vocês conversarem, pensarem bem, tipo, cada um seguir seu rumo e cada um procurar o que seja melhor pra você. Porque não tem como, cara. Tá com outros focos, né? É, não tem, não tem. Realmente não tem como. Bom, Emerson, o que mais que falta aí pra gente dizer sobre o assunto? O que mais que a gente pode dizer sobre enriquecer, João? Bom, Emerson, vamos aproveitar esse resto aqui. Você pode contar aí como é que foi a história da grande desilusão amorosa sua? Ixi. Ah, cara, tem, com certeza. Vamos lá. Pronto. É, eu comecei a começar bem do comecinho mesmo. Eu comecei a namorar com ela quando ela tinha 15 anos e eu tinha 18. É, era eu ia fazer 18, tá, eu tinha 17 ainda. E foi um namoro bem legal e tal. Ela era nova, era tipo de cidade pequena, é, aquelas menininhas bem tímidas, bem tranquilazinha e tal, timidazinha, não passava despercebida. E aí eu não sei porque foi que deu em mim, eu gostei dela, olhei pra ela, gostei do que eu vi, comecei a conhecer ela, gostei mais, e aí começou a namorar. Foram 3 anos de namoro. Os 2 primeiros anos foram muito bons, muito bons. É, foram muitas coisas boas que a gente fez. É, foi muita felicidade, foi muita sorriso. Foi muita coisa boa. Realmente eu não tenho nada a reclamar. Só que depois, depois que acabou o segundo ano, que ia ser o terceiro, a mãe dela faleceu. A mãe dela era nova. Tinha 40, acho que 42 anos. Não, 40 não, acho que era 50 anos, assim. Eu acho novo, não sei lá. E ela morreu e tal, ela faleceu. E tipo, foi da noite pro dia, cara. Eu vi ela no domingo. E na segunda-feira eu recebi a notícia que ela tava morta. Eu corri pra o hospital, tava ela lá. Foi aquele chororô. É foda, cara. Realmente você perdeu foda, uma mãe. Foda. Você perdeu a mãe, algo complicado, cara. Eu vi porque eu tava do lado dela. Só que aí ela começou a... E ela era pobreta igual você? Com certeza, cara. Com certeza. Pobreta igual a mim. A gente se juntava pra comer coxinha e tomar um Guaraná, pô. Na praça. A gente era bem, bem humilde mesmo, assim. Não humilde, assim. Ela tinha a casa dela, a mãe dela trabalhava, o pai dela trabalhava. Diferente de mim, né? Que eu, basicamente, não tenho pai. Eu moro com meus avós e com minha mãe. Só que eles são aposentados e minha mãe... tem o esposo dela e tal, então é aquilo. Mas tipo assim, a gente era pobre. Se eu falar assim, era pobre. Sim. É, e ela começou a morar com a família da mãe do pai dela. Porque a família da mãe dela é de São Paulo. E ela começou a mudar muito. Essa menina entrou numa deprê. Eu não cheguei, não posso nem dizer se ela... entrou realmente em depressão, porque ela, eu não falo mais com ela, né? Então eu não sei como é que ela tá. Mas ela não saía de casa, ela não tinha... Porque, porra, ela era a amiga da mãe dela, pô. Nem as amigas dela mesmo, que ela só tinha 2 amigas mesmo, eram tão amigas que nem a mãe dela era amiga dela, pô. Então foi uma perda muito grande pra ela. Foi uma perda muito grande pra ela. E essa, eu fiquei preocupado. Por quê? Porque eu tenho depressão. Eu tenho essa porra desde os meus 14 anos. Eu tô com 21 agora e essa merda não se curou ainda. Eu nem acredito que vai se curar. E eu fiquei... acho que é foda. A gente que nasce nessa cabeça, não tem jeito, não, né? Não tem, cara, não tem. Isso aí eu vou continuar até eu ficar velho, cara. Essa minha cabeça não vai mudar, velho. E aí eu fiquei com medo, realmente fiquei com medo, porque eu vi o estado que eu fiquei. Eu fiquei muito preocupado com ela, cara. Eu fiquei muito, tipo, falando com ela, conversando com ela. Chamava ela pra sair... a gente saía pra comer, eu chamava ela pra casa. Eu chamava ela pra casa, pô. Às vezes eu tava, pô, tava de um tesão do caralho, querendo, pô, fuder ela com muita vontade. Mas eu não. Mas eu não fazia. Porque eu via que ela tava triste e a mãe dela tinha morrido, tá ligado? Teve até uma vez, cara. Isso é meio deprimente, cara. Mas teve uma vez que. A gente foi e tal. Eu não lembro quanto tempo se passou depois. E a gente, ela veio pra minha casa e tal. E acabou rolando, tá ligado? A gente foi, transou e tal. E cara, ela, a gente terminou e tal. E ela ficou, né? Ela meio que se deitou assim do meu lado e tal. E ela começou a chorar, pô. Por quê? Ela começou a chorar e ela falou faz não sei quanto tempo que minha mãe morreu. Ela falou o tempo que fazia o quanto tempo que a mãe dela tinha morrido e começou a chorar muito, cara. Muito, muito. A ponto de soluçar, tá ligado? E, bicho, imagina aquela situação, velho. Ela tá chorando, vocês acabaram de trepar. Tu tá lá com o pau mole, gozado. E você não sabe o que fazer, cara. E depois daquilo eu fiquei muito assim, tá ligado? Eu fiquei muito tipo, porra, não sei o que. Até que, enfim, ela melhorou um pouco, ela terminou o ensino médio. Ela terminou o ensino médio, mas a família dela, daqui por parte do pai dela, nunca ligou pra ela. O pai dela também nunca ligou pra ela, mesmo morando com ela e tal. Se eu não me engano, o pai dela até botava chifre e tal, né, na mãe dela, não sei o que. Todo mundo sabia, tá ligado? Cidade pequena é assim, né, véio? Todo mundo sabe tudo. Só que ninguém falava nada e tal. Ela sabia também. Só que era aquilo. E, tipo, o pai dela ficava com... não cuidava dela e, basicamente, quem realmente gostava mesmo dela era eu, cara. Não tinha o que fazer. Inclusive, você falou que ele tinha racismo com você, né? Tinha, cara. Tinha. A família dela toda branca. Ela era muito branca, cara. Ela era muito branca mesmo, tá ligado? Isso é até engraçado, porque eu falo na internet, assim, né? Ah, tem pessoa muito branca, tipo... Que nem meus irmãos. Meus irmãos, eles são brancos. Porque minha mãe é branca. Minha mãe é branca e meu pai é branco. Meus irmãos são muito branquinhos, tá ligado? E eu sou marrom. Eu sou marrom, cara. E ele tinha preconceito. Dava pra ver que ele tinha preconceito por conta disso. Porque, porra, imagina. Família toda... Mas ele falava? Como é que era? Não, ele nunca falou. Ele nunca falou. A mãe dela era a única pessoa que gostava de mim. Meu irmão dela gostava de mim. Porque, assim, ele era branco do olho claro. A mãe dela também era branca, tinha um cabelo claro, mas ela tinha um olho escuro. Aí vai e chega um negão lá. E ela era bem branquinha, tipo, dava pra ver as veias, assim, no braço dela e tal. Só que, tipo assim, eu via que ele me via com o olho assim, meio, tipo assim, eu chegava na casa dele, ele ficava meio assim, tá ligado? Não gostava. E a irmã dela, quando teve o enterro da mãe dela, a irmã dela de São Paulo veio pra cá. E ela falou e chamou ela pra ir morar em São Paulo. Sim. E ela ficou naquilo, né? Ela tava na economia dela, era viva, ela ia fazer isso, ela ia estudar pro vestibular pra estudar em Recife e a mãe dela ia ajudar ela pra tá fazendo faculdade, só que a mãe dela morreu, então ela perdeu quem ela tinha. E aí, depois de muita conversa, ela pediu também conselho pra mim e tal, e eu falei pra ela, eu pensei, pô, ela tá aqui, ela não tem medo de ser família. Eu tô aqui, mas eu ainda tô fudido, porque eu tava sem trabalho e tal. Eu falei assim, vai pra São Paulo. Porque eu já tava com ideia, eu já tava com vontade de ir pra São Paulo pra procurar trabalho. Pra procurar trabalho, pra ver se eu conseguia fazer um curso técnico, e até fazer uma faculdade depois. E eu falei, vai pra São Paulo. E ela foi. Um tempo depois eu fui. E aí que começou as coisas. Porque... Quando eu tava aqui ainda... Até aqui o roteiro tava perfeito, é. Porque, de fato, se vocês fossem juntando grana, vocês dois, vocês enriqueciam. E com certeza, cara, porque eu sempre fui um cara bem focado com questão de dinheiro e tal, e eu sempre ensinei ela a fazer isso também. Então, vamos dizer assim, podia ficar como o cara que fala assim, vamos fazer isso com dinheiro, vamos gastar com isso, vamos fazer isso, aquilo, outro. E ela chegou e tal, e quando eu tava, ela foi morar na capital, eu fui morar no interior, que era onde eu podia ficar. Eu tava trabalhando já, ela trabalhando numa firma lá, trabalhava que sou o caralho, puxando mangueira lá, um trabalho fodido que sou a porra, mas saía, trabalhava, era foda, eu trabalhava no segundo turno, a gente saía, segundo turno sai de 12 horas, né, meia-noite mais ou menos, né. Eu saía de 11 e pouco do trabalho, cansado, usava aquelas botas com bico de ferro. Era foda, cara, era foda. Mas eu tava feliz porque tava juntando dinheiro, tava perto de alugar um cômodo, tava perto de comprar coisa pra dentro de casa. Ela ia vir morar comigo, ela já tinha vindo pra lá, ela já tinha visto a casa que eu ia alugar, entendeu? Uhum. Só que aí começou a merda. Eu perdi o trabalho. Me mandaram embora. Sim. É, me mandaram embora e tal. E eu comecei a procurar mais trabalho, procurar. E não encontrava em nada. Mas ela falou assim, não, fica tranquilo. Se você quiser vir aqui pra São Paulo, você pode vir, que eu te ajudo e tal, qualquer coisa. Só que assim, ela trabalhava, ela morava com a irmã dela. E aí é que tá. E aí é que eu fico muito puto, porque tem moleque muito idiota. A família da mãe dela também não ligava pra ela. Certo. A irmã dela chamou ela pra ir morar, tipo, com ela, pela questão daquilo. É minha irmã. Meia irmã, no caso, né? É... Só que a irmã dela não ligava pra ela, cara. Eu sei porque eu ia. Eu dormia na casa da irmã dela quando eu ia visitar a minha ex, entendeu? Sei. E eu vi aquilo. A tia dela, que é a irmã da mãe dela, né? Que faleceu. Ela já chegou a falar, pô. Inventar história de que eu ia de tipo de. Depois que a mãe dela ia pro trabalho, de manhãzinha. Na casa dela pra comer ela, pô. Sério? Sério. Quem me contou isso foi até o cunhado dela. A gente tava um dia lá na casa deles lá e tudo. Era um dia que eu ia. Que eu tava dormindo por lá. E ele foi e comentou isso, tá ligado? E ela falou que realmente tinha sido verdade e tal. Ela ficou meio que com raiva da tia dela. E eu falava pra ela, ó, fica de olho na tua família, que você sabe que sua família não gosta de você. Eles estão um pouco se fudendo pra você. Você fica de olho. Porque eu sempre fui uma pessoa muito desconfiada. Porque eu sempre tomei no cu por conta de família. Sempre. Enquanto isso, você tava tomando no cu já com a família? Já, com certeza. Porque assim, eu tava na casa da minha tia. Isso, não, tem que contar em paralelo a história, mano. Senão o ouvinte não vai entender. Pronto. Ela tava berrando lá e você tava berrando com os parentes seus, que eu lembro disso. Exato. Tava foda, cara. Porque eu tava na casa de um, eu tava na casa da minha tia. Aí, depois que eu perdi o trabalho, lá na casa da minha tia começou a ficar meio difícil, porque tinha mais uma boca pra comer e tal. Se bem que, sinceramente, eu acho que isso é balela. É ruindade mesmo, é ruindade. Nada disso, eu acho que isso é balela. Ruindade. Eu acho que isso é balela. Porque eu falei pra minha tia. Se você quiser, você pode ficar sentado aqui no sofá o dia todo me assistindo que eu arrumo a casa e eu faço comida enquanto eu não tô trabalhando. Eu falei pra ela isso. E é uma coisa que eu não deixo de fazer, é trabalhar. Se tiver que ficar no sol quente, carregando peso, eu fico. Se tiver que arrumar a casa, tiver que limpar coisa, eu faço. Porque eu fui criado desse jeito. Você não pode trabalhar. É. Não tem tempo ruim. Só que aí veio por unidade. Aí eu fui pra casa da minha outra tia, que é a família do meu pai. A família do meu pai é complicado. A família do meu pai é foda. Nunca se preocuparam comigo. Mesmo sabendo que era só eu e minha mãe, sozinhos. Minha mãe com um problema. Ela tem um problema no pulso. Que às vezes a mão dela incha. E às vezes ela trabalhava de limpeza, pô. Imagina, ela com a mão inchada. Tendo que trabalhar com limpeza e tendo que, tipo, trazer comida pra casa porque era eu e ela. E meu pai não me ajudava na época. E a família do meu pai nunca me ajudou. E aí eu fui pra casa da minha outra tia, que foi realmente foi algo que, tipo assim, fez eu mudar muito minha cabeça, porque era uma pessoa que eu não gostava, porque ela tinha feito uma safadeza muito grande comigo, e eu comecei a gostar. E ela realmente se redimiu, entendeu? Realmente se redimiu muito comigo. Só que pra aproveitar ainda mais, em cima da casa dela morava minha prima e o marido dela, que eu não me dava bem com eles. Porque eu tava por lá e meio que tava impedindo lá. Eu vou falar mesmo coisa, tá ligado? O marido dela costumava roubar coisa na casa da minha tia. Ai, ai, ai. E como não tinha homem na casa lá, só era ele de homem, ele se sentia livre e ele roubava mesmo. E aí, o esquema moiou. Moiou. Quando eu cheguei lá, chegou mais um homem pra lá, entendeu? E eu ficava na casa dela e eu sempre fui bem desconfiado, sempre fui bem tranquilo, sempre fui bem na minha. E aí ele não gostou disso, então eu não me dava bem com ele. Só que Mas vocês chegaram a bater boca? Ah, já. Ele já falou pra mim que eu tava comendo a minha prima, porra, a mulher dele. Ai, ai, ai. Pra você ter ideia, cara. Eu falei pra ele, pô, filha da puta, você cala a boca que nem de gordo eu gosto. Caralho. Falei pra ele. Você combou os dois? É, você combou ele e a mulher dele. Pior que na hora ela não tinha falado nada. Mas foi foda, cara. Só que aí, ela tava, minha ex tava trabalhando ainda e eu tava um pouco na metade de trabalho, só que eu não encontrei. Aí que eu disse? Você vivendo um inferno e ela também. Com certeza. Aí o que foi que eu fiz? Fui pra São Paulo. Fui pra São Paulo, fui morar na casa da minha madrinha. Fazia muito. Aí foi massa. Aí foi massa, foi bom. Assim, no começo. No começo foi muito bom. Eu tava procurando trabalho e tal, mas aí conseguia fazer um bico. Meu primo, né? Que era o filho da minha madrinha, né? É, ele participava de alguns projetos, de alguns negócios de ONG e tal. Era esse pessoal de meio de esquerda aí. Mas era um cara muito, com um coração muito bom. E ele tava me ajudando bastante, ele me arrumava bico. Ele falava, vamos fazer tal coisa e tal. Eu falava, ah, cara, vamos lá. Isso em São Paulo. Aí era o quê? Pegava ônibus, metrô, chuva, acordava às 4 horas da manhã, entregar currículo ali, entregar currículo lá, ia fazer isso, ia fazer aquilo outro. Era uma correria. E quando eu podia, eu fazia questão de ir pra casa da minha ex, pra ver ela. Só que aí, a filha da minha madrinha começou a ficar com ciúme de mim. Tipo assim, começou a ficar com ciúme porque os pais dela estavam dando atenção pra mim, pô. Ah, mas não é possível. Sério, juro pra você. Ela, eu dormia num quartinho lá. E teve um dia que eu cheguei em casa e tinha um bilhete na cama. Bicho, eu tinha chegado cansado, cara. Eu tinha saído de 4 horas da manhã. Eu cheguei, era 6 horas, pô. 6 horas. Eu tava cansado, pô. Na hora que eu peguei o bilhete, tava ela reclamando, pô, que eu não tinha varrido o meu quarto. Quem escreveu esse bilhete? A filha da minha madrinha. Ah, não. Porra, você foi traído por todo mundo, cara. Pra você ver, cara. Pra você ver. E eu, pra, por isso que eu sou muito desconfiado com tudo, cara. Eu sempre tomei no cu com os outros, cara. E eu juro, eu não fico assim, eu não tomei no cu porque eu fui bonzinho demais. Eu tomei no cu porque simplesmente a pessoa falou assim, quer saber? Vou fuder esse negro, velho. E foi foda, cara. Puta que pariu, cara. Aí você tinha um bilhete? Um bilhete. Eu tirei foto. Pô, mas esse você deve ter se sentido humilhado, hein, cara. Cara, imagina, você tá morando na casa dos outros de favor, velho. De favor. Você tá sofrendo, você tá desesperado por um emprego. E a filha da puta que tem tudo na mão. Tudo, Hernani. Ela tem tudo na mão. Tudo. Vai e escreve um negócio desse. Pra você ter uma ideia, cara, ela nem falava comigo, ela vivia dentro do quarto, cara. Mas de babaquice? De babaquice, cara, de babaquice. Eu acho que ela é maluca, velho. Juro pra você, velho. Ah, pode ser, Emerson, pode ser. Eu juro que eu acho que ela é maluca, pô. Eu acho que ela é maluca. E eu fui falar. Pronto. Aí, só que aí o namoro também tava começando a ficar meio assim, meio complicado, porque minha ex tava vendo que eu não tava arrumando trabalho. Aí começou a aparecer esses sinais, entendeu? Tudo que a gente falou aqui, mais ou menos. Tudo. Não tinha mais ciúme. Teve uma vez que eu falei pra ela. Eu vou pra casa de um amigo meu. E o meu amigo meu, ele morava... Isso em São Paulo, na capital. Ele morava 2 horas e meia da minha casa. Eu tinha que pegar um ônibus, pegar o metrô e fazer um monte de rolada lá até chegar na casa dele. E ela simplesmente, eu falei, olha, a gente vai sair e tal, vai ser uns amigos dele e tal, uns amigos de trabalho e tudo mais. E aí vai, tem menina, tem cara, não sei o que. Tem uns viados também. E ela simplesmente falou assim, não, tá bom. Pode ir. Pode ir. E a Hernani, essa menina era muito ciumenta, cara. Muito ciumenta. Ali você já viu que tinha merda. Já vi, cara. Eu já comecei a ficar um pouco desconfiado, mas... Eu tinha outros problemas na minha cabeça, entendeu? E o plano dos vocês dois era crescer na vida junto e morar junto. Exatamente. Até aí... Só que na hora que ela viu que a coisa tava difícil pra você, ela pulou fora. Pulou fora, cara. Aí pronto. Aí eu tava realmente, tava muito, eu não tava querendo mais ficar lá em São Paulo, tipo, no, na capital. Eu tava querendo ir pra Osasco, que era na casa da minha outra tia. E aí eu cheguei pro meu primo, né? No finalzinho, que a sua madrinha tava muito ruim? Cara, tava, velho. Porque eu tava desesperado, eu não tinha trabalho, eu não tava aguentando mais fazer tipo bico, não tem mais nada certo. A filha da puta da filha dela também tava ruim. O meu padrinho tava vendo aquilo, a minha madrinha tava vendo aquilo, e eles estavam meio que naquele dilema, entendeu? O foda é que, tipo, meu padrinho gostava de mim, pô. Ele me levava pro futebol lá dele, que ele era... Ele é, né, no caso. Ele é treinador, ele levava pra aqueles clubes que tem campo e tal, pra gente tomar uma cerveja, conversar umas bosta lá. Só que... Era massa. Era massa, cara. Eu não tenho nada a reclamar de lá. Não tenho nada a reclamar nem dele e nem da minha madrinha. Da filha dela, eu quero que ela come no cu. Até chegou um dia que eu falei pra ele, ó, eu vou embora. Eu não tô mais aguentando aqui, tá realmente difícil. E eu falei pro meu primo, né? Eu falei assim, pô, velho, eu tô indo embora e tal. E eu cheguei e falei pra meu padrinho, né? Olha, a sua filha fez isso, isso e aquilo, outro e tal. Realmente não tá dando mais pra mim. E ele falou pra mim, não, não, ela falou comigo e tal, só que, cara, ele ia ficar do lado de quem? Do meu lado ou do lado da filha dele? Do lado da filha não, dele, filha né? Sempre, filha sempre. Aí, quem tomou no cu foi eu, só que eu falei pro meu primo isso, e a mulher do meu primo, pra tu ver como eu tô no meu primo, velho. A mulher do meu primo foi falar com meu padrinho, xingando ele, xingando, pô, como é que você faz isso com o menino? Ele, a mãe dele mora no Nordeste, ele tá aí batalhando, tá lutando, e você tá... expulsando ele da sua casa. Aí meu padrinho veio brigar comigo, falando que eu tava contando a história dele pros outros, cara. Ai, ai, ai. E isso. No último dia que eu tava na casa dele. Você estragou tudo, Emerson. Pois é, cara. No final, o clima tava insuportável. Tava insuportável, cara. Aí eu falei pra ele, eu cheguei pro meu padrinho e falei pra ele, ó, eu não falei mal do senhor pra ninguém. O senhor é conhecido por essa área toda aqui. Eu não tenho motivo pra falar mal do senhor porque o senhor me deu isso, me deu aquilo outro, me deu um apoio do caralho, o senhor fez mais do que meu pai já fez. Porque, porra, eu falei com essas palavras mesmo eu tendo muito respeito com ele. Eu falei, por que porra eu vou falar mal do senhor pros outros? Por quê? Eu tô saindo da sua casa aqui pra o clima entre você e sua filha não continuar do jeito que tá. E aí ele ficou mal, ele meio se redimiu, ele até falou assim pra mim, pô. Se você quiser ficar aí, pode ficar, pô. Não me encana com isso não, mas eu acho que eu ia querer ficar lá. Não ia, ué. Não ia, cara. Aí, enfim, né, eu fui pra Osasco. Aí, chegando em Osasco, eu tava na casa de uma tia minha, que era por parte de pai. Aí, na hora que eu cheguei na casa da minha prima, que eu ia ficar na casa da minha prima, o marido dela chegou bêbado em casa, com raiva, porque tinha descoberto que ele tinha traído a minha prima. Aí, ele ficou com raiva porque ele achou que ela tinha me trazido pra casa porque queria me botar ciúme nele, tá ligado? Aí, eu fui pra casa da minha tia. Essa outra tia de Osasco, que eu tenho um monte de tia. Aí, essa outra tia de Osasco, eu fui na casa dela. Quando eu fui na casa dela, uma outra prima minha que tava no Nordeste veio pra casa dela junto com o marido. Um vagabundo. Prima minha, velho. Ixi, é contado, eu acho que só tem uma ou duas da família do meu pai que não se mexe com vagabundo, com bagaceiro, tá ligado? Sim. É. Pronto. Na hora que eu cheguei, dois dias depois que eu tava lá, que quando eu ia começar a procurar trabalho lá em Osasco, o marido dela meteu um monte de burro na cara dela, até o cara dela ficar inchada, pulou o portão e correu, foi embora. Sumiu. Aí eu ia fazer o que lá? Não tinha mais clima? Não tinha, cara, porque assim, minha tia ela ia junto comigo pra procurar os trabalhos, minha tia conhece muita gente. Mas como e, aí é só, e aí a menina já tinha dado a bota no você? Já, cara, já. Ah, que... É, que eu falei pra ela, né? Eu tava precisando muito ver ela, muito. Porque, cara, a situação tava horrível, cara. Horrível lá. Ah, Emerson, que sacanagem. E ela falou, não, que não vai dar pra você vir. É, porque tinha... Você foi buscar o carinho dela na hora que você mais precisava. Exato, cara. E, bicho, isso foi uma semana depois do que tinha depois que eu saí da casa dos meus padrinhos, entendeu? Aí, essa semana... Era a hora que você mais precisava dela, pô. Exato, cara, exato. A gente tinha se visto, entendeu? A gente tinha se visto, a gente tinha feito os 3 anos de namoro. Foi até legal e tal, mas ela tava reclamando demais, entendeu? Quer dizer, você ajuda uma mulher e na hora que você precisa é cusparada. Pois é, cara. Aí eu voltei pro interior de São Paulo, né? Depois disso, quando ela falou que tipo assim, não vai dar pra gente se ver, eu falei assim, pô, então não vai dar pra gente se ver, eu vou embora hoje. Ela, tá bom então, não sei o quê. Aí eu fui embora. Quando eu cheguei, Hernani, juro pra você, cara, quando eu cheguei, eu fui morar na casa de outra tia, que é uma tia minha que eu tenho muita raiva dela, mas ela realmente se redimiu muito comigo e ela me ajudou bastante lá. Quando eu cheguei lá, cara, minha ex me ligou, falou pra mim, olha Yuri, eu não gosto mais de você como eu gostava antes e eu quero terminar. Depois de tudo isso que aconteceu comigo, cara, foi nossa, velho. Porque você só fez essa jornada inteira por ela. Exato, cara, exato, velho. Porque eu queria ficar perto dela. Queria, cara. Porque 3 anos de namoro, eu tava precisando de alguém, tá ligado? Eu sabia que ela tava precisando de alguém. Na verdade, eu achava, né? Porque pra ela não tava precisando de mim mais. Aí, cara, foi um baque, velho. Nossa, cara, foi horrível, velho. Horrível, mano. Por quê? Eu não tinha pra onde correr, cara. Eu não tinha pra onde correr, velho. Foi uma das piores coisas, das sensações, velho, da minha vida, velho. Que até foi engraçado, velho, que depois de um tempo eu conheci o seu podcast, cara. Eita, nós, hein? Foi tipo, algum tempinho depois, tá ligado? Eu conheci seu podcast e tal, tá ligado? E, cara, foi horrível, mano. Eu tenho que admitir que eu fui atrás dela, corri atrás dela, que nem um cachorrinho. Agora você tá de boa, Herman. Cara, agora. De boaça, velho, de boaça. Se ela chegar pra você falar, Emerson, volta comigo, acabou. Eu não quero tomar no cu, cara. E fala com Emerson, gosto, pra gente encerrar, que a gente já estourou nosso tempo. Opa, aqui. Opa, beleza. Emerson, eu quero que você dê um recado pra os ouvintes que estão namorando e que pensam em crescer na vida juntos. Eu quero que você dê um recado pra esse cara direto agora. Você vai falar direto com esse cara. Tempo livre. O que você tem pra dizer pra esse cara? Cara, meu conselho é, cara, nunca deixe de viver a sua vida. Nunca deixe de deixar, tipo, não deixe um sonho. Não um sonho, porque tem alguns sonhos que realmente são difíceis de você fazer quando você quer ter uma vida com alguém. Mas, tipo, não deixa de lado aquilo, as coisas que você quer fazer só porque você tá querendo ter uma vida, você tá querendo ter algo com alguém, tipo, realmente criar uma vida, ter uma casinha e tal, um relacionamento legal. Seja bem sincero com a pessoa que você tá, entendeu? Tente manter sempre as coisas na balança entre você e entre o relacionamento, que são vocês dois. Não tenha medo, cara, não tenha medo. Fique esperto quando os sinais começarem a aparecer, cara. Realmente fique esperto, porque não tem coisa pior, cara. Assim, quando você termina um relacionamento, é difícil. Mas não tem coisa pior do que você terminar um relacionamento que tava pra um rumo de você ter uma vida com aquela pessoa mesmo, entendeu? De vocês morarem junto, de você perder o seu tempo, perder o seu dinheiro, perder muita coisa por conta desse plano que vocês têm. Também ficar, tipo, até falo isso, acho que isso engloba até o fim do relacionamento, cara. Não corra atrás, cara. Não corra atrás. Não corra atrás. Se for por acaso, assim, você que errou, vamos dizer assim, você botou chifre, ou você foi muito filha da puta com a mulher e tal, eu acho que até nesse ponto, cara, eu acho que até nesse ponto você não deve correr atrás, cara. Deixa ela seguir a vida dela e se você siga a sua, use isso como ensinamento, use isso como algo que, tipo, ou como uma ferida que vai cicatrizar. E, tipo, tente não mostrar fraqueza enquanto você tá, porque é foda, né, cara? Questão de relacionamento, pedem muito, falam muito que o homem tem que ser sentimental. Mas quando o homem demonstra o mínimo de fraqueza possível, a mulher já seca. Não, você, ela sempre pula fora, sempre. E pula fora, cara, é foda. E outra coisa, o homem não pode, o povo, o homem chora sim, não tem esse negócio de homem não chora. Gente, é fato, homem na frente de mulher não chora mesmo. Porque acabou, é isso, cara. Cara, esse é o destino do homem. Fala se não é, Emerson. Esse é o destino do homem. Cara, com certeza, cara. Ó, pra você ter uma ideia. Se o cara que tá ouvindo a gente, Emerson, você sabe que eu não tô mentindo. Se o cara que tá ouvindo a gente quiser se iludir, quiser entrar nessa Matrix, falar assim: ah, a minha mulher não vai deixar de gostar de mim porque eu chorei. Isso não existe. O Emerson é mentiroso, o Hernani é mentiroso. Tudo bem, você pode fazer, manda bala. A gente aqui não. Eu não vou. A gente não proíbe você de fazer nada. Pode fazer o que quiser, cara. Mas assim. Só que a coisa muda. Com certeza, muda. E quando você for mandar um e-mail pro Hernani reclamando que você tá muito triste. Dor no sexo, fala aí. É, cara, pois é. Pelo menos faz uma revisão antes do texto, entendeu? É isso aí, muito obrigado. Emerson, faz o seu jabá aí. Chama o povo aí pra conhecer lá, porque é muito bom. Eu quero que os ouvintes vão lá conhecer o podcast seu. Faz o seu jabá aí. Pronto, então. O meu podcast é o podcast Retrocesso. Eu uso ele muito como uma forma de diário, e mais pra falar. Eu acho que é um lugar onde eu me sinto livre pra falar o que eu quero, entendeu? Então, se você quiser mandar um e-mail, trocar uma ideia comigo, mandar qualquer um tomar no cu e debater, eu gosto muito de fazer isso. Eu gosto muito de ver a ideia das outras pessoas e tal, as experiências. Pode procurar lá. Tem página no Facebook, Podcast Retrocesso. E vai deixar os links aí. Vai estar todos os links aí. E continuem dando força pro Hernani, que o podcast dele é do caralho. Muito obrigado. Ô Emerson, qual que é o número do programa que o cara vai achar essa história que você contou na íntegra? Cara, se vocês quiserem ver eu na mais pura depressão, é um pouco ruim, mas ouçam o primeiro. O primeiro é onde eu conto essa minha história e eu conto, tipo, basicamente do começo ao fim dela. Entendi. Bom, Emerson, muito obrigado. Valeu, Zé. E valeu e falou. Falou, cara.